Estamos preparados para o show. Sem muito papo furado! Bora começar! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Parabéns, Mirandinha, garoto! Bora, meu animal, bora botar pressão assim comigo! 3, 2, 1, agora! É pressão! E a mãozinha vai pra cima, mãozinha lá em cima! Vai! E doida! Eu falei pressão em castelhão! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the dark. Esse animal é uma loucura! E a torcida do clube do Remo faz barulho. Joga essa mãozinha lá em cima e vai batendo. 3, 2, 1, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Eu quero ouvir mais forte, mais alto, vai! Os homens chamam ela pra cá e as mulheres mandam ela pra lá! Agora, 3, 2, 1, libera! Eita, meu irmão! Tem que ser no escurinho! Só quem gosta do escurinho dá um grito! Quem gosta de beijar no escurinho dá um grito. E quem gosta de fazer a mão no escurinho dá um grito. Tem que ser no escurinho. Agora vai! DJ, isso não é normal. DJ, isso não é legal. Vai! Agora quem vai acordar amanhã depois do meio-dia dá um grito! Quem vai chegar em casa muito chapado dá um grito! Quem gosta de pressão dá um grito! Então toma! Parece que você não tomou o seu remédio hoje, meu patrão. Tá uma loucura, cidade modelo aí com o nosso animal, Davidson. Minha amiga Paulizinha por ali com a gente. Ela é aí também, meu grande parceiro ali. Gente boa até demais. Kelvinho dos humildes, brigando Kelvinho Playboy. Todinho comemorando hoje. Galera do Carretão, Cobra Negra da Vila da Cuba. Ali com a gente. E ele, sempre ele, que veio diretamente lá do sul. Brasil! Michelzinho tá varando a começando tudo aí, né, pessoal? Arregaça, arregaça, arregaça, arregaça, arregaça, arregaça, arregaça. E a mãozinha vai pra cima, a mãozinha lá em cima. Gira o lacinho, gira o lacinho, gira o lacinho, gira o lacinho. Gira minha luz, gira minha luz, gira minha luz, gira meus telões, gira meus telões, gira tudo. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando aí não. Gira, gira, gira, gira, vai. E no final da festa eu te peço. Gira! Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Bora! Atenção, Casa Black! Agora, agora vai! Ai, ai, ai. Vai, toma! Ai. Vai, toma, só gostoso. Vai, toma, vai, toma, vai, toma! Cuidado, cuidado com o bufalo. Cuidado que ele dá no chifrado. O bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. E agora? Cuidado com o bufalo do Marajó. Só quem já levou o chifre bota a mãozinha pra cima. E quem já meteu o chifre dá-lhe chifrada. Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Eu falei chifrada. Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Joga essa mãozinha lá em cima, essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Agora vem assim, ó. Tá gravando? Eu acho. Tá gravando? Não sei. Então grava ela me mamando, se mamando, se mamando, se mamando. Misturando, misturando, misturando. Mamando, se mamando, então grava ela me mamando. Bagulho doido, me mamando. Bagulho doido. O bagulho é doido. Bagulho doido. Me mamando. Deixa de tudo escuro. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda. E a periquita? Aí bola pra frente, rapaz. Gente do animal! É o cara que abastece o maestro! Davidson! Olha a primeira onda, Igor! Pode vir! Pode vir! Vem, Mirandinha! Jorginho Boy tá aqui com a gente, ele e a amiga Vanília também. Olha o meu parceiro, meu irmão, tá aí com a gente, garoto. Alô, Christopher. Obrigado pela vida, Christopher. Você também, meu amigo Pablo, né? Tá aí na área, alô, Pablo. O Patrick também tá na área, mão de ferro também. Poli, Jameson, de Curitiba. O Léo também tá aí com a gente. Gatinha FG, Filipinha FG, Luan FG, que me faz gostoso do Búfalo. O capitão da fã. É, Estúdio TI Produções. O maior sucesso em Tecnomelody. Alô, meu amigo Batoré. Talisson de Barca Arena. Ele, o aniversariante, cadê o aniversariante? O rei do açaí. Ah, não, o rei da borracha, né? O rei do açaí tá ali ao lado, meu irmão. É só rei aí nessa mesa. É doido. Alô, Vitinho. Hoje é aniversário do cara, né? Como é o nome dele mesmo? Esse é o Búfalo. Agora eu sou no Búfalo, no Búfalo. Ah, o Borracha, né? Claro, claro. Alô, Borracha, meu irmão. Paga uma pra mim, quero ver. Meu amigo Dan também. Alô, Dan! Grande abraço, meu amigo Plínio também. Valeu com todo carinho. Agora vem assim! Vai! Machine aí. Maurício da Cipaz de ele é a primeira dama, o papai do ano, aqui na área. Alô, Jimerson Gomes, o fiel escudeiro. O Riquinho também tá aqui na área, alô, Riquinho. Thiago Garcia, direto de Mãe do Rio, obrigado, Thiagão. Riquinho Show Sem Fronteira, Netinho GDM, Jefferson Gomes. O Vico, e lá vamos nós, né? Bruninho, Farrissa também daí com a gente, o Fábio, o Aparelhos, o Caio, Lola do Povão. Alô, família Dinheiro! Vem, vem, vem, vem! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Melani FG, a Nádia FG, as pulsas mais gostoso. Dieguinho Pitbull também, o Netinho FG. Deixar isso pra lá, não tem porque existe no erro. Alô, Clavinho Melo! O Todinho também tá aqui no lado, ele, o Bruno da Vilma. Cadê o Henrique Fortaleza também, tá aí, não tá? Pode crer, meu irmão! Não. E aí, espetacular! Meu amigo Júnior, tô de boa aqui com a gente chegando agora, por debaixo de chuva. Meu amigo parceiro Júnior, tô de boa e a primeiríssima dama. Obrigado pelo carinho que tá por ali também. Ele, sempre ele, Iago da Toyota! E o Playboy arregaçando tudo aí, Davidson! Meu amigo Charles também tá aí com a gente. Ele e companhia e toda a galera da Vila da Curva, o GG, né, também. Alô, GG! O meu amigo chinês tá na área! Alô, Thiago Garcia! Olha aí, rapaz! Juninho! Filipinho mais gostoso também, obrigado, Filipinho! João Ferreira, Iago Santos, Gabrielzinho, família Al-Qaeda! Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Toda a família, os padrãozinhos, DJ Jonas, Evolution, Glauber! Reizinho, Daninho, patrão! Me tranquei em casa até passar. que o quê? E traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Olha, Glebinho Melo! Mas sem medo, com medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. E mata e mata. Bambam, meu irmão lá de Santa Isabel. Roger Xavier, Johnny do Palio também daí com a gente. Desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é bom. Bota pressão, meu animal! Ei! Hey! Oh! Ei! Hey! Bora, bora, bora, bora, bora pra cima! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão. Marcelo da Marca é o nome da fera, meu irmão. Ele é a primeira dama aí com a gente também. Obrigado, Marcelo. Júlio também, meu amigo Júlio. Júlio Campari. Cadê o Campari, velho? Oh, só faltou o Campari hoje. Railan Ferro, cadê o Railan? Tá aí, tá? Não te esconde, Railan, pelo amor de Deus, meu irmão. Dudu do Salimãs também. Ele e toda a galera aí. Cadê o Bené? Meu amigo Bené da construtora Milênio também da área. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. No animal! Evolução! Falou! A menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Bora, Plínio, bora ver! Bora, Vitinho! Alô, borracha! Bora, Batoré! Cadê o açaí? É, o açaí rolou, cadê o peixe? Dieguinho papou tudo! Edson Rocha, Débora, Marcelo, o casal do século aqui na área. Bruninho Souza, Alaf Silva, Jefferson Vieira, só faltou o Barão da Joga Bonito. DJ Júlio Soares, aqui na área com a gente também, bora Júlio. É o DJ que vai te empurrar mais tarde. Tu que trouxe a chuva, foi? Meu amigo Nenê, na pressão do hoje aniversário dele, né, Nenê? Parabéns, meu irmão! O nosso amigo! É o DJ que vai te empurrar mais tarde! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente. Ah, o José, meu irmão, claro! Alô, José, pressão! Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se for por aí. Os jovens do Mix, a referência. Bora, bora, bora, bora, bora! Segura, segura, segura, segura. Arthur Silva também dos terroristas, obrigado, garoto. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. É, meu irmão. Bandido não dança. É da hora. Balança, de glocada na cintura, passa nela aquela gama. Bandido não dança, bandido então balança. Ai, bandido não dança, bandido balança. Ai, bandido não dança, bandido balança. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido não dança, bandido balança. E as mulheres rebolam, eu deixo, vai. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada. Olha o Viel Escudeiro, Fabrício Pinheiro também tá aqui com a gente. Júlio, tô de boa. Alô, Débora! O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco e o croco suave. Rafa louco! E o neguinho também tá aqui na área com a gente, meu irmão! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega. pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, mexe suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, cagada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, cagada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Henriquezinho Playboy também, o Lucas Araújo. Não cai não, não cai não. Anjinhos Barristas aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Porque no pop é só preso. Gilmar Família Dinheiro. E a espetacular, você tá por hoje, garoto. Aqui do ladinho do nosso parceiro Olhão, lá de Paragominas. Já quatro é lá, viu, Olhão? Vamos nessa! E também o Juninho da Nenea! Aí com a gente, meu parceiro, GG. GG, é com barba ou sem barba, GG? É tudo, GG, galera do Carretão Cobra Negra aí com a gente. Obrigado pelo carinho, Fabrício Brinheiro. Obrigado, Fabrício! E o nosso Viés Gudeira aí com a gente. Obrigado, Kelvin dos Humildes, rompendo fronteiras. E pelo Josias, não importa, faça chuva, faça sol, inverno, verão. Aí destaque, o Batoré! O rei da pescada amarela, da tainha, da dourada, do filhote. E hoje o Pretinho jantou frango na residência dele, Davidson. Vamos nessa, sacode mais uma, sacode, sacode! Bora, bora, bora, bora, bora. Quem tá tomando uma aí, bota a mãozinha pra cima. Não, faz melhor, faz melhor, faz assim agora. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, faz assim, ó. Latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Doidão, bagulho de novo! Eita, meu Deus do céu! Domingo, dia 15, aniversário do Todinho! E também do Paulo Vitor! A volta aí do show no máximo do DJ Tom Mix lá no Pop Live, lá no Tropical! Vai ser bom demais! Meu parceiro Kleber do Mirizal também tá na área. Valeu, Kleber! Obrigado pelo carinho, valeu pela vida. Titio Kleber. Thiago da Toyota também tá na área. Gia Lopes também, obrigado, Gia Lopes. E minha amiga Carol. O Playboy também tá aqui na área. É que hoje foi pico seco, né? Vai d'égua. Agora, papai! O Barão já tá na área, meu irmão! Jovens do Mix. Depois do showzaço de ontem, Barão, ele retornou. Vem curtir novamente o nosso animal. Obrigado, Barão! Ele e toda a galera. Olhão também. Alô, meu amigo Didio! Tamo junto, Didio! Ele e toda a galera aí, garoto! Bora, Mirandinha, Mirandinha, Mirandinha, sim! Meu parceiro Kelvinho também. Os humildes, tá de volta. E aqui as velhices. É enquanto tivesse um corretor aí, ia ficar pai dela. Bora instalar um, bora. Agora! Meu amigo Cássio também, direto do Rio de Janeiro. Michelzinho do sul do Brasil! Tá aqui com a gente desde ontem! Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. curtir o melhor da noite. Mas vamos, Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do Jesus. Bora, Marcelo da Marca! Só quero dançar. Venha sentir calor. É só. Polizinha! Alô, Golano! E a galera da Nike! Bora, Coruja! Ei, tá de volta, tá nativa! É assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim! 3, 2, 1, vai! Alô, Denilson GDA, meu irmão, demorou, mas ele tá na área! Júnior Campari, bora Júnior, bora Júnior. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Famílias Patrãozinhos também, DJ Jonas e Evolution, Reizinho, Glauber, Vinícius, Dadinho Patrão. Dance de Ipanema, dance de Ipanema, dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Sidney do Auralo, Poli. Você vai gostar, fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows. Bora Dudu! Meu amigo Dudu, tá ali com a gente. Ele, meu amigo Bené, da construtora Milênio também. Valeu! Alô, Thiago Garcia! Davidson, e aí, espetacular? Meu amigo Clube do Mirizão, o Davidson está aí com a gente. Já falou, Josias, quarta-feira de cinza. O bagulho vai ser doido lá em Marituba. Pimentinha, nasce aí, obrigado, Pimentinha. Playboy, Iago da Toyota aí com a gente. Olha quem tá chegando agora aí, Davidson. Meu parceiro Tabata, com a gente, obrigado, Tabata. Kelvinho e a primeiríssima dama enlouquecendo tudo, irmão. Bora, Júlio César, bora, Júlio Oliveira. Dedê Oliver também tá por ali por cima. As banheiras. Família Rock doido, meu irmão. Bora, Tidio, bora, Tidio. Recordar, recordar, vai. Igor Meirelles também, nosso parceirão, tá aí com a gente. DJ Edilson e Edielson são da galera que agora vai detonar. Alô, chinês! Vou dar um jeito, Príncipe Negro no GG. Alô, Charles! Cleberson! Mais conhecido como Clebinho Melo. Vou dar um jeito, Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. O perigoso das pequenas. Pra ver se tá tocando no. Bora aí, Fortaleza, você também, meu irmão. Bruno da Vilma, Todinho. Eu sou Príncipe Negro, sim, senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da cremação. Ver o Edilson e Edias, meu irmão. DJ Edilson e Edielson. Som da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Bora relembrar assim, meu animal! 1, 2, 3, 4! Pra quem lembra, vai! São cacetado e o Clevinho do Cachorro Louco de Abaidé. Galera rompendo fronteiras pra curtir. Não aguentaram a saudade, né, meu irmão? O aniversário do bolão hoje. Cadê ele? Então pronto. Dieguinho Pitbull também, o Netinho FG. Capitão da Van. Nossa Mão de Ferro também dali. Abro Farias, meu irmão. Um grande abraço. G-Unity também, tá todo mundo aí com a gente. Alô, Plinho! super abraço aí, o Super 2017 pro meu parceiro Marcelo da marca, ele e todos os seus familiares. Todo mundo aqui com a gente, Maiane e os filhos, Rian Pietro. Grande abraço pra você, viu, Marcelo? Amigo particular desde muito tempo. Valeu pela vida, garoto. Rodriguinho de Garrafão do Norte também da Nara. Rodolfo da família BH. Esse é o novo Rubi que bate forte o coração. Banda Melodica, DJ Betinho, Isabelense. É São Denício, GDA da manhã, valor, irmão. Alô, Denilson. Vem dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração. Com a galera tabajara, todo mundo vai dançar. A galera sangue bom, que conquistou o bar. Rodriguinho de Garrafão! Todo mundo vai dançar. Galera do Sound Live! Aqui com a gente, equipe Voz Gostoso do Búfalo, já endoidando no animal. Os caçulas vão chegando de mansinho, Samara, Flávio, William. Rodriguinho! Minha amiga assessora aí do vereador Mirandinha tá aqui com a gente, valeu, Rodrigo. Bora, Mirandinha, letra M. Dança, vem pro meio do salão, galera da Tabajara, que é pura emoção. Vem pro ritmo da dança, vem pro meio do salão, galera da Tabajara, que é pura emoção. É ou não é? É sucesso. Segura, meu bom, falou. Banda Tecnoesia. Bora, Gia Lopes! Alô, Carol! Olha o Ninho, olha o Ninho, olha o Ninho! Esse é o som pra galera dançar. O caixa... Carequinha, alô, no GDB de americano, valeu! Eu vou curtir com a equipe 100% automotivado para... Esse som bate pesado. Já chegando por aqui também, meu grande parceiro, irmãozão Eric. Baixa som. Os moleques daquele, ele em companhia do Alan, os americanos, Jean. É com meu irmão. Ele tá na área, meu parceiro. Equipe automotiva, 100% do Pará. Baixa som é qualidade de Guaraci. É sucesso. Christian Davis, o Christian Lopes. Isso. E é espetacular. Meu amigo Charlie, dono da evolução aí com a gente. Grande Charlie. Está aqui com a gente. Está deixando a barba crescer, Davidson. Vamos nessa, sacudindo a Amazônia, maestro. Pra relembrar, garoto. E pra dançar também, vai. Guarafim Giovanni, Gustavinho, o Rafa e toda a família de Tsunami, de Castanhal, aqui no setor. Fim de semana, vou zoar, no papo intenso vou estar, dançando em breve, só você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar, as melhores bandas pra você. Fernandinha, tá aí com a gente, alô Chuchu. Bora, Barão, meu irmão. Tem que estar antenado com o negócio. Olha o papi! Bruninho Farrista também, obrigado, Bruninho! Papi Davidson. Papi Davidson. Banda brilhante. Pinto da Pop! Preta tá aqui com a gente, toda a mão de ferro! Essa noite eu vou sair. Sopleada, Dilinho, sopleia, sopleia, sopleia. Falo do Marajó. Assim. Vem, vem, vem. G. Dizem que essa é a música do Carnaval 2017. Bora ver, bora ver, bora ver. Ai, cara. Solta de. Vai. Eu preciso te ter. A galera já sabe até cantar. Meu fechamento é você. Vai, quem sabe canta. Eu não preciso mais. E o quê? Fumar maconha. Ei, rapaz. A sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Douglas Freitas também tá aqui com a gente. Me deu onda, que vontade de te ter. Magrão do Bar do Corinthians, seu bem, obrigado, Magrão. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de... O pai te ama, meu irmão. Ei, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Ei, o papai. O pai te ama. Ei, o papai. Ai, cara. A mãozinha vai em cima, a mãozinha vai pra cima, a mãozinha vai pra cima. Quem sabe canta, solta o gogô, meu irmão. Aê. Eu preciso te ter, meu fechamento é você. Vem com o Todinho, ele dá muito valor nessa aí também, Todinho. É só presença. Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. José, da pressão total. Alô, neném, o aniversário do neném hoje, meu irmão. É muita pressão, né, José? Mas grande, meu irmão. O pai te ama. Olha o bolão chegando junto, Josias. Hoje é aniversário do bolão, meu irmão. Fala, Fernandinho, a nossa GDV. Nego bala do crack. Fala, e aí, espetacular. Meu amigo Nenê, da família Pressão Total aí com a gente. E hoje é aniversário dele, do grande Nenê. Foi aniversário do Todinho. E sábado vai ser a onda no recreio. Vai ser o aniversário da nossa amiga Lenarissa aí com a gente. Esposa do Tamatá. Pensa no cara que prepara um sushi espetacular, Davidson. Coisa boa. É o Tamatá, meu irmão! O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Ai, cara. Eu te pergunto, maestro. Diga lá, papai. Já pensou um sushi de Tamatá, meu irmão? Vixe, Maria. Meu irmão, pelo amor de Deus. Calma, calma, calma, calma. Batoreta, não dá pra tomar banho, meu irmão. Bora tomar primeiro. Tem muito, né, meu irmão? Alô, louro da Nike. Bora, Charles. E a família de Tsunami? Aqui com a gente, é tudo de bom. Rafa Louco, hoje ele tá que tá no animal. Foi lá no baile que ela dançou. E como sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, tua boquinha me marcou com batom. Família terrorista, obrigado pelo carinho. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dia 28, meu irmão, lançamento oficial do Bloco Minizão em Marituba. E quem toca pra galera, Kleber? Búfalo do Marajó. Novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, tua boquinha. Johnny do Palio, 48 horas ao nosso lado. Obrigado, Johnny. Luizinho das Teses também tá ali no circuito com a gente. Só mais quem diria, você não botava fé. Se tu antes não queria. Nossa família acertada também. Não quer, nem tentar intimidade, que ela corta simpatia. Lá no Face é só mensagem que recebe todo dia. Gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Nosso amigo Romário, ele também, Wanderson. É a cacetada, meu irmão. Quero ver pegar. Tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quer... Jennifer, Lobo! Alô, Alisson! Lobos no shopping. Bora, Plínio. Bora, Batoré. De segundas intenções. Alô, borracha! Morre na aniversário do cara. Ela é criada, quebrada, tem um instinto selvagem. Fortalece os esquecidos, respeito dos envolvidos. Quem não sabe a caminhada, diz que é mulher de bandido. Tá gostosa, né? Tá safada, tá. E andelas, meu irmão! Tá safada, né? Tá gostosa, tá. Tenebrosa, é. Quero ver pegar. Fala espetacular! Vem para o Brasil! Vem para o Brasil, Davidson! Seu amigo Michelzinho está aqui com a gente. Ele! E também o Tafarel lá do Sul! Brasil! Lá do Sul do Brasil, de Santa Catarina. O Tafarel aí com a gente, obrigado. Junto de boa. E também o nosso fiel Sul. Por aí com a gente. Sábado no Recreio, bagulho doido, meu irmão. Vamos nessa, Tabatã, bora lá, isso! A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza. É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Vixe Maria. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Emerson Gomes, meu irmão, nome da fera. Ali, companhia do Vitinho, do Plínio, do Batoré, do Borracha, do Dan. Mas o bagulho aqui é sério, e vê se para de gracinha. Dá um grito no baile, quem tem amiga galinha. Levanta a mão no baile, quem tem amiga galinha. Bora, Bené da Construtora Milênio. Ali com a gente, companhia do Chinês. Aqui é o nosso baile funk. Se liga, o papo é maneiro. Levanta a mão e grita, só quem tá sem dinheiro. Me engana que eu gosto. Levanta a mão e grita, só quem tá solteiro. O bagulho aqui é sério. Não, vou adivinhar que tu tá aí, né? Eu quero ouvir bem alto. Alô, Sidney, irmão! Esse é a velha guarda, ele tá escondido. Pensa que eu tenho visão ultravioleta. Nesse palco, eu não falo besteira. Agora eu quero o grito da torcida do Palmeiras. Cadê a torcida alviverde? Levanta a mão e grita a torcida do Palmeiras. Tiaguinho do táxi! Agora o bagulho vai ficar louco, hein? Oi, tá parado aí por quê? Estúdio S Produções, a sua melhor produção é aqui.